consciência ex atual. Objetivo nossa cara transmitir a real. Com fortes argumentos, manos evoluídos, pacifistas originais, é nosso estilo. Tráfico de ideias intelectuais, poder da expressão vem e yeah, chega. Abra mais. Abra sua mente, solte a rima certa, entenda a mensagem. Radiografia correta. Nosso retrospecto não é um mar de rosas, não. Foi relativo à coragem de acreditar, distinguindo o erro da inovação e trabalhando para nos aperfeiçoar. Permanecemos estáveis diante a mídia, com eficácia superamos as críticas. Intensidade e aliança, força de vontade, para dizermos o que pensamos com liberdade. Espaço restrito, porém não desistimos, persistimos sempre unidos. Enfim o nosso som obteve valor. Consciência ex atual, manos evoluídos. Espaço restrito, porém não desistimos, persistimos sempre unidos. Enfim o nosso som obteve valor. Consciência ex atual, manos evoluídos. Tantos anos batalhando em busca de reconhecimento, sendo tirados de caipiras todo esse tempo. Agora chega, as portas se abriram. Fodam-se aqueles que não acreditaram e simplesmente riram. Gravadoras excluindo, dispensando, o incentivo é de costume. Tornarem os espaços restritos, nunca desistimos. Pelo contrário, provamos a nossa força para muitos otários. Estivemos esquecidos por não sermos da capital. Por outro lado, persistimos, não me leve a mal. Se o nosso som agora afeta seu sentido interior, foi aprovado, dane seus inimigos. Hey! Nós chegamos contra a vontade da elite. Força total, estouramos feito dinamite. Você que nos tirou é sempre botou defeito. Agora dá o merecido respeito. Espaço restrito, porém não desistimos. Persistimos sempre unidos. Enfim o nosso som obteve valor. Consciência ex atual, manos evoluídos. Espaço restrito, porém não desistimos. Persistimos sempre unidos. Enfim o nosso som obteve valor. Consciência ex atual, manos evoluídos. Hey! Interprete a bula e sua sigla. CXZ e a fita exata manda de KQ. Influencia o veículo de revolução. Coquetel de empenho, valorização. Progresso em mente, ideologia, desse seu critério. 100% se esforce e êxito concreto. Convivência amigável sem rivalidade. Pacto pacificando a maldade. Ei. Lutando contra aqueles que nos censuram, afetando diretamente suas bichas imorais. Só assim nosso trabalho terá recompensa pura, reconhecido e aprovado nos índices musicais. Cola aí, a levada agora é na capela. Não deixe cair, vem por minha ideia. Vamos virar as circunstâncias ao avesso. A força do interior paulista é só o começo. Espaço restrito, porém não desistimos. Persistimos sempre unidos. Enfim, o nosso som obteve valor. Consciência ex atual, manos evoluídos. Espaço restrito, porém não desistimos. Persistimos sempre unidos. Enfim, o nosso som obteve valor. Consciência ex atual, manos evoluídos.